Panorama Agrícola para 4 de agosto de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, saudação especial para você hoje, 4 de agosto, quarta-feira, noite de lua minguante. Na mesa de som do Panorama Agrícola de hoje está o Eduardo Maier e o ditado é: o cérebro é como um paraquedas, só funciona quando está aberto. Na dica de Simone Barrim, você conhece as folhas que são usadas como defensivos naturais. MDA concede bônus em financiamentos do Pronaf. E na entrevista desta quarta-feira, Fotografia Rural, concurso em Piratuba abre inscrições. Este é o Panorama Agrícola. Você participa do programa ligando 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. As folhas do tomateiro, mamoneiro e mandioca, assim como as folhas do alho, cebola e cebolinha, podem ser utilizadas no cultivo ecológico para o preparo de defensivos naturais contra insetos e pragas. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, informa que a partir da safra 2010-2011 serão concedidos bônus, descontos, do Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar nos financiamentos de investimento no âmbito do Pronaf. A medida é válida para o pagamento de parcelas com data de vencimento a partir de 10 de julho de 2010. Assim, os descontos serão dados independentemente da data de contratação, inclusive para as operações contratadas antes de 1º de julho de 2008. Com a mudança, quando o agricultor familiar for pagar uma parcela da operação de investimento do Pronaf, caso o produto gerador da renda para o pagamento deste investimento esteja incluído no Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar, poderá ser concedido então o bônus. Este desconto será concedido sobre o valor da parcela com vencimento no respectivo ano. Os bônus das operações de custeio e investimento ficam limitados a R$ 5.000 por ano por beneficiário do crédito rural. Atualmente, esse programa abrange as culturas do açaí, algodão, alho, amendoim, caprino de corte, ovinos de corte, girassol, arroz, cará, castanha de caju, cebola, feijão, leite, mamona, milho, pimenta do reino, mandioca, soja, tomate, trigo, uva, banana, maçã, abacaxi e cana-de-açúcar. O Ministério da Pesca irá liberar arrendamento de embarcações estrangeiras com o objetivo de incrementar a pesca oceânica no Brasil. As permissões serão concedidas para empresas e cooperativas de pesca por meio de edital público. O objetivo é atingir o potencial máximo da pesca no Brasil sem gerar impacto ambiental. Os arrendamentos poderão ser feitos de duas formas: pleno, com a embarcação devidamente armada e tripulada na forma da legislação brasileira em vigor, desde que autorizado pelo Ministério, ou com registro temporário brasileiro. Nesse último caso, haverá suspensão provisória da bandeira do barco e o arrendatário designa o comandante e a tripulação. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Agora, no mês de setembro, em Piratuba, meio oeste do estado, acontece o 2º Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba e, junto ao festival, o concurso de fotografia rural. Para falar sobre esse assunto, aqui no Panorama Agrícola, entrevistamos José Luiz Fontanella, da EPAGRE de Piratuba. Que informações você teria para o nosso ouvinte, Fontanella, que deseja participar desse concurso de fotografia rural? Nós queríamos dizer para o pessoal que nos ouve que o tema do nosso concurso de fotografias é o cotidiano do homem do campo e do mar. Então, é uma forma de retratar o homem do campo e do mar e no meio em que ele vive. Então, a gente convida até os agricultores, os extensionistas, o pessoal, os fotógrafos, né, profissionais e amadores, os que gostam de fotografia, a participar, né, com fotografias dentro desse tema. As inscrições para o concurso vai até dia 20 de agosto. Então, o pessoal pode escrever as fotografias, mandando direto para o festival aqui em Piratuba, então, para o endereço Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba, concurso de fotografia rural, Centro de Eventos, Rua Florianópolis, 246, bairro Balneário, Piratuba. E também, para facilitar, em todos os escritórios locais da IPAGRE, pode ser feita essa inscrição. Então, será em duas categorias, colorida e preto e branco. Cada pessoa que quiser participar, pode participar dentro dessas duas categorias, com uma foto em cada categoria. Quanto à premiação, terá premiação, então, para a categoria preto e branco e para a colorida. O primeiro lugar, quem cai em primeiro, vai ser R$ 1.000 mais um troféu. O segundo lugar são R$ 700 mais troféu. E o terceiro lugar, R$ 500 e também o troféu. Fontanella, então, se o ouvinte mora aí no extremo sul, extremo norte ou qualquer outra cidade do estado, pode fazer a sua inscrição no escritório da IPAGRE em seu município. Isso. Então, em todos os escritórios locais da IPAGRE vão estar prontos, né, para receber essa inscrição. Lembrando o tamanho da foto também, né, é no tamanho 20 por 30, um tamanho ampliado, né, para facilitar a exposição. As fotos que participam do concurso estarão expostas no Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de 22 a 25 de setembro em Piratuba, correto? Exato. Então, quem vai fazer esse julgamento vai ser o público que vai participar do festival. Então, elas vão estar expostas, né, nesse local, e as pessoas que vão passar, que vão visitar o festival, vão ter oportunidade de votar e escolher uma de cada categoria. E a que fizer o maior número de votos, se for a mais votada, vão ser as que vão receber, então, a premiação. Se houver uma quantidade muito grande, acima de 50 fotos por categoria, vai ter uma equipe de profissionais que vai fazer uma triagem, que selecionar até no máximo 50 de cada categoria para ficar expostas, né, para apreciação e votação do público. Perfeito. O cotidiano do homem do campo e do mar, o tema desse concurso de fotografia rural, dentro do Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba. Inscrições para reforçar até 20 de agosto e o festival ocorre de 22 a 25 de setembro em Piratuba, meio oeste do estado. José Luiz Fontanella, extensionista da IPAGRE em Piratuba, obrigado pelas suas informações. Valeu, muito obrigado. E a gente conclama até que o pessoal, os colegas, divulguem também. E os agricultores que participem, né, com fotografias, acho que muita gente tem em arquivo, então que tirem especial para esse tema e para esse festival. Muito obrigado. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola. EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi, Caixa Postal 502, CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Doutor Arroz responde a sua pergunta. Acontece hoje no Clube da Polenta, em Bom Jardim da Serra, o Seminário Municipal de Fruticultura de Clima Temperado. organizada pela Prefeitura de Bom Jardim da Serra, Epagre, Projeto Microbacias e Sindicato Rural Senar. A abertura ocorre às 9 da manhã e a partir das 9h30 até o final da tarde, a palestra sobre controle de pragas na cultura da macieira, a importância do raleio na produção e qualidade da maçã, as principais doenças da cultura da maçã e perspectivas no controle, a adubação e manejo de solo em pomares de maçã e situação do Código Florestal Brasileiro com enfoque em APP e reserva legal. Hoje, 4 de agosto, no Clube da Polenta, em Bom Jardim da Serra, seminário de fruticultura de clima temperado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.